na cara que é amor. Sem internet, o celular descarregando, que coisa ruim. Meu coração tá viciado no seu story ligado do início ao fim. Que pena que eu não tô em casa, que não tenho uma tomada pro meu celular. A barrinha já está vermelha, não tem jeito, 10% vai descarregar. Tá na cara que é amor. Consigo ficar sem te ver. Tá na cara que é amor. Quando tá ao vivo, mando emoji pra você. Tá na cara que é amor. Eu não consigo ficar sem te ver. Agora falta você me perceber. Portal do Arrocha. Eu vou ficar sem internet, o celular descarregando, que coisa ruim. Meu coração tá viciado no seu story ligado do início ao fim. Que pena que eu não tô em casa, que não tenho uma tomada pro meu celular. A barrinha já está vermelha, não tem jeito, 10% vai descarregar. Tá na cara que é amor, eu não consigo ficar sem te ver. Tá na cara que é amor. Manda emoji pra você. Tá na cara que é amor. Eu não consigo ficar sem te ver. Agora falta você me perceber. E tá na cara que é amor. Eu não consigo ficar sem te ver. Tá na cara que é amor. Quando tá ao vivo, manda emoji pra você. Cara que é amor, eu não consigo ficar sem te ver. Agora falta você me perceber.